Clube Saramandaia, na Vila Aparecida, Pará. Apresenta. Apresenta, dia 8 de agosto, direto de Boa Vista, Roraima, o primeiro desfile lingerie sex. Mulher e homem desfilando na passarela. Estourou. Essa eu vou. Estourou. Essa eu vou. Mais uma com a marca dele, Rony Silva, a marca dos grandes eventos. E mais, se faltar energia, temos o motor com gerador para continuar o show até as 5 da manhã. Evento que ninguém vai querer perder. Espero todos vocês por lá, dia 8 de agosto, no primeiro desfile de lingerie sex. Na Vila Aparecida, Pará, no Clube Saramandaia. Thank you. Patrocinadores: Vereador Valtir, Mercadinho Railuz, Catiane e Neném, Branco Construtor, Auto Posto Paraíso. Primeiro desfile de lingerie sex. E para não deixar ninguém parado, a inauguração da nova estrutura da F250 descarada. E direto de Tailândia, o top DJ Alessandro Light, mixando todas para não deixar ninguém parado. E mais, se faltar energia, temos um motor com gerador para continuar o show até as 5 da manhã. Esse é o evento que ninguém vai querer perder. Espero todos vocês por lá, dia 8 de agosto, no primeiro desfile de lingerie sex. Mais uma com a marca dele, Rony Silva, a marca dos grandes eventos.

mais uma com a marca dele. Rony Silva, a marca dos grandes eventos. Sometimes you feel like you're down and out, feeling the pressure, and you're in doubt, and you're feeling low, nowhere to go. Don't you worry, I know you're gonna rise, keep on rising, rise. Dia 8 de agosto, direto de Boa Vista, Roraima. O primeiro desfile lingerie sex. Mulher e homem desfilando na passarela. Estourou. Essa eu vou. Estourou. Essa eu vou. Swing do Melody. Ela tá afim, ela tá afim, ela tá afim, ela tá afim, ela tá afim, ela tá afim, ela tá afim. Estourou! Essa eu vou! É dia 8 de agosto na Vila Aparecida, Pará, no Clube Saramandaia. O primeiro desfile de lingerie sex. Ela tá afim de dançar, tá afim de beber, tá afim de fazer coisas erradas. Ela só quer ostentação, não se apaixonar não. Essa mina não quer nada com nada. Ela tá afim de dançar, tá afim de beber, tá afim de fazer coisas erradas. Ela só quer ostentação, não se apaixonar não. Essa mina não quer nada com nada.